必殺 HD 光線フォー。 でも楽しかった。 手の込んだ茶番。 まさにね。申し訳ない本当にここまで。J キャスト。 Você sabe agora que eu uso a primeira coisa que você fala pra reconhecimento de voz, você tá se revoltando? Agora você vai fazer um barulho estranho que não dá pra reconhecer sua voz sempre, no primeiro momento? Eu já fiz isso outras vezes, não? Acho que não. Acho que você já fez uma outra vez. Não, eu nunca fiz o... Nunca homenageei o Tapura desse jeito, como eu fiz agora. Eu nunca rotei, porque eu não arroto. Então, não sei. O Tapura é o nosso elefante de estimação, né? O Tapur. Ele usa um... Como é que é o nome? Turbante? Não, aquele chapeuzinho. Você qual é? Aquele chapeuzinho do Abu. Isso. Ele deu um nome? Ele tem um nome, Yohan? Chapéu do Abu? Kipá? É isso? Não, porque o... Você fala aquele negócio de chapéuzinho de judeu? Alguma coisa fez, porque o doutor usou na season finale, e foi muito, repercutiu muito, né? Ele queria usar também. Aí falavam muito o nome disso. Aquele chapéuzinho que parece um baldezinho. Ah, não. O que eu falei é o dos judeus, que é aquele que só cobre o cocoroco aqui da cabeça. Não, é um que parece um baldezinho e tem um tipo, sei lá, uns pelinhos pendurados. E essa semana aí, como é que tá? Eu tinha alguma coisa muito importante pra falar, mas eu não consigo lembrar o que que é. Eu tô muito feliz essa semana, eu vi o trailer de Pânico 4, já saiu o prévio. Fiquei tão feliz, cara. Você me passou o trailer, eu não ligo pra Pânico 4, mas... Não liga, porque... Eu não ligo pra Pânico. Mas o filme é uma grande coletânea de todas as mulheres lindas dos seriados. Estão todas elas lá. Cara, a Kristen Bell tá lá, a Anna Paquin tá lá, tá todo mundo lá. Tá esqueci o nome dela, Annie de Caminho. Alison alguma coisa, não lembro o nome dela? Nossa, eu não vi a Anna Paquin lá. O nome dela é Hayden Panettiere, né? Hayden Panettiere. É, isso eu vi. Em geral, lá, todas as mulheres bonitas dos seriados estão lá. Eles estão fazendo isso pra poder... Todas elas têm pontas, né? Eu te confio que a Anna Paquin e a Kristen Bell devem ser, tipo, as vítimas iniciais do filme. Uh-huh. Provavelmente, ou uma delas é a vítima inicial, assim, são pontas. Elas não fazem... A personagem central mesmo, que eu sei, a Hayden Panettiere... Que não é sempre, não? Sempre, como assim? Não tem uma protagonista, não? É a Sidney. Sim, então, não é ela, a personagem principal? É a Neve Campbell. Pai do céu! Tá falando que a personagem principal não é a Hayden Panettiere? Principal não, ela é importante, ela é uma das centrais. Ah, sim, você falou a personagem principal. Eu falei uma das centrais, falei porque ela vai fazer o papel da nerd de cinema da vez, você vai ser dela, assim. E eu tô feliz, porque, enfim, Pânico foi um dos filmes que formaram meu caráter. Então eu tô muito animado. Tá rindo do que, Yohan? É muito interessante, né? Coisas pra analisar, né? Sobre você. É que, enfim, esse filme... Quando eu vi esse filme pela primeira vez, cara, eu fiquei tão doido, assim. Eu cheguei na escola, tava no Fundamental ainda. É muito antigo. Eu cheguei na escola, eu contava o filme pra todo mundo. Eu parava no corredor pra contar o filme, que era incrível e fascinante. E super legal. E aí eu lembro quando eu cheguei no cinema e a gente descobriu que ia estrear o filme assim, né? A gente viu o cartaz no cinema e a gente descobre que vai ter esse filme. Então eu cheguei no cinema e vi o cartaz de Pânico 2. Eu lembro até hoje, a tagline falava assim: alguém não quer que o pesadelo tenha fim. Pânico 2. Caralho! Cara, eu fiquei muito feliz, eu fiquei dias feliz por causa daquilo. Pra dar pistas pros canalistas que escutam o Jackass. Além disso, uma outra coisa importante que a gente descobriu hoje sobre Lavigne é que a única festa de aniversário que ele teve foi aos 7 anos de idade e era uma festa de Batman no Retorno. É bom, eu não sei que tipo de análise você quer tirar disso, mas enfim. E já que estamos falando disso, o aniversário do Lavigne está próximo. Querem mandar presente pra ele? Aê. É um momento de muita tristeza. Ou do Yohan também, o Yohan faz aniversário. O Yohan também está próximo, eu prometi um parabéns no ar pra ele, então um parabéns. O Johan também mandou um presente de 2 bilhões de dólares pro meu aniversário. E como eu fiquei com aquele peso na consciência, né? Peraí, tem que dar um presente pro Johan. Perguntei pra ele, Johan, quando é o seu aniversário? E ele falou, cara, sei lá, amanhã. Fica pro ano que vem, né, cara? Parabéns, Johan. Uma colagem, né? Sei lá, um cartão virtual, né? Ele tá te mandando a licença de Haruhi pra você lançar no Brasil? Deve ser, cara. Deve ser. Porque ele falou que é a coisa mais valiosa do mundo. Vou chegar os documentos assim, só você assinar, né? Johan, você que é rico, você não quer comprar, não? Quer licenciar a Haruhi pra lançar aqui no Brasil, não? Pô, se eu pudesse. Se eu fosse rico de verdade. Então, se eu pudesse? Johan, você é rico! Johan, bora abrir uma empresa de produção, assim, a gente traz essas coisas pro Brasil e fica rico. Fica mais rico. Eu fico rico e você fica mais rico. Pensou? Trabalhar com isso seria fantástico. Agora, será que iam comprar a Haruhi aqui? Teste e eu sou consultor. Eu fico dando sugestão, assim. Muda o nome dela, né? Pô, isso é legal. A gente chama Guilherme Briggs pra adaptar a Haruhi pro público brasileiro. Aí ele porque a Komeyuki é muito mal-humorada, a gente coloca umas gírias pra ela falar, pra ela ficar mais brasileirinha, assim. Então, continuando a minha série de primeiras impressões ultra rápidas no range do programa, essa semana eu vi Oreno Imoto, mamamá, mi, papapá. Eu queria protestar contra isso, porque quem faz as primeiras impressões do JCast sou eu. Eu estou em processo, terminando de fazer as primeiras impressões. Mas, você tá dando spoiler. As minhas primeiras impressões são diferentes das suas primeiras impressões. Ora, bola. As suas são boas, né? São mais normais e ponderadas, porque o Darko tá com a cara de que vai falar bem dessa porcaria. Oreno Imoto, mamamá, Konani, papapá, kawaii, ganai. My Sister is Cute, uma coisa assim, né? Isso. É muito bom. Puta que pariu. Mas é bom. É bom mesmo. Puta que bom. Tô falando sério, se você assistir, você vai gostar, cara. Sério? É. Sabe a história? Não sei nada, eu tô aqui reclamando de putaria mesmo, porque eu não sei nada. O cara tem uma irmã, ele gosta de passar incólume pela vida, sabe? Não quer. Tipo, você vai gostar de passar a mão na irmã dele. Não, ele não gosta. Eu acho. Depende do episódio que você tá, né? É, eu só vi o primeiro, então... É por isso. Ele é um cara que gosta de passar incólume pela vida, ele não gosta de chamar muita atenção, enquanto a irmã dele é mega popular, todo mundo adora ela, ela tem uma vida ultra popular e meio que despreza ele, até que ele descobre, por acaso, que ela é um otaku mega jogadora de erogue, e por algum motivo o tema favorito dela são irmãs menores. Ela tem vários erogues de irmãs menores, de imotos. E ela é uma. E ela é uma, imoto. O que que acontece? Ele descobre e ela começa a pedir um aconselhamento na vida pra ele, porque ele diz pra ela, olha, você pode ter o dinheiro é seu, você gasta o que você quiser, e você pode ter o hobby que você quiser, não tem nada com isso, sabe? Eu não vou te olhar feio por causa disso. E ela aproveita essa mente aberta do irmão pra pedir aconselhamento na vida dela. Tipo, isso é muito estranho, eu sou um ser muito bizarro. E assim, pelo visto, o resto da série vai girar tudo em torno disso. Gira mesmo, Ior? Você que já deve ter visto. Uhum. É, vai desenvolvendo isso daí. Aí como é a família descobre. Aí rola umas paradinhas, mas é bem legal. E a animação é fantástica, né? Nossa. É boa, né? É uma das melhores animações que eu vi ultimamente. É um traço, assim, é muito limpo, assim, sabe? É, tem cenas que são muito detalhadas, assim. É bem, muito bom. É muito bom mesmo. A animação é ótima. O traço é ótimo. E, assim... Você viu esse primeiro? Porque você não viu Star Driver? Eu vi Star Driver, mas eu quis falar desse. Dá licença? Live Indio vai adorar Star Driver. Nossa. Mas deixa eu acabar de falar de Oreno Imoto. Uma coisa legal é que tanto o título quanto as passagens de uma... Sabe? A vinhetinha de comercial ou a vinhetinha de inicial meio que parodiam esses erogues melosos. Então é tudo muito colorido e rosa e adocicado. Mas é só isso, sabe? O anime mesmo não tem esse clima. Ah, mas você viu que a galerinha, os otakus lá do Mi Channel, né? Tá todo mundo reclamando, falando que eles estão traindo o movimento do erogue. Ah, porque eles estão meio que tratando como se fosse uma coisa muito, muito suja, assim. E eles não concordam com isso. Isso que é interessantíssimo. A gente tá vendo... É uma família normal, sabe? A gente tá vendo o erogue pelo ponto de vista de uma família japonesa normal. Não pelo ponto de vista de otaku, sabe? Uhum. Isso é muito legal. Tirando ela é a única que não é normal, mas finge ser normal. Então, até segunda ordem, é uma família normal. Você só assistiu o primeiro? Só assistiu o primeiro. É, que depois ela encontra a galerinha, assim. É bem legal. Eu vi o nome dos outros títulos, sabe? O nome dos outros episódios e deu pra imaginar o que vai acontecer. Star Driver... Você vai gostar muito, já... É, eu tava lendo, não sei se foi um de vocês que me disse, alguém me disse que tem um climão meio Code Geass, um glamour meio Code Geass. Não, eu tuitei que a equação pra Star Driver é basicamente Gurren Lagann mais Code Geass. É toda aquela explosão e aquele exagero de Gurren Lagann com toda a afetação de Code Geass. Isso. O que eu achei mais interessante é que, assim, eles te jogam uma história que já tá pronta e que é pra você entender conforme você for assistindo. Eles não te explicam nada. Mas joga na tua cara. Mas anime é isso, né? Mas esse é especial, tem aquele clima de. Tem aquele clima de Shimazigaze que você falou, que começa e parece que ele já espera que você já conheça o que tá acontecendo ali, mas nesse caso parece, você não conhece. Parece que você chegou no meio da história, assim, sabe? Parece que você começou a assistir do décimo episódio já. Eu senti isso. O último que eu senti isso foi com o Mantorra, né? Que no começo eu achei que é bem. Se bem que depois a explicação fica bem didática, mas depois, o primeiro episódio, você fica bem perdido. Tá, Driver já se tornou didático em algum momento ou não? Tá melhorando um pouco, porque assim, eles estão usando só os mesmos elementos sempre. Tá assim, tá um pouco mais light, porque o começo foi muito punk, assim. Você chega assim, eles começam a falar um monte de coisa. Ah, esse bicho é assim, isso aqui é primeiro estágio, segundo, terceiro, quarto, quinto estágio. Você não entende nada. Aí agora eles estão usando sempre os mesmos elementos, então tá começando a dar pra entender melhor. Mas é muito bom, muito. E o mais legal, ele vira o Galactic Bichonen, o cara bonito galáctico. O nome é esse mesmo? É esse mesmo, ele grita Galactic Bichonen, e aparece uma mecha colorida no meio do cabelo dele, ele começa a fazer várias poses. É mais legal em japonês, Ginga no Bichonen. É Ginga no Bichonen, né? Ginga no Bichonen. Cara, isso é um conceito perigoso, né? pra você trabalhar. Interessante, corajoso. Quando aquele cara gritou Ginga no Bichonen, eu falei, eu não acredito nisso, né? Eu tô vendo um negócio desse. Eu tava mais ou menos com a série, sabe? Quando ele apareceu, Ginga no Bichonen e fala mecha e com aquele um sobretudo bem Code Geass, sabe? Aquele sobretudo sendo com o do Suzaku. E a mecha loira. A mecha loira. É, parece uma mecha. Ele tem cabelo vermelho, né? Parece uma mecha loira no meio do cabelo. Nossa, é muito gay. Perfeito pra japoneses, né? Ah, com certeza. Obviamente. Cara, o único anime dessa temporada feito pra americanos é o Iron Man. Fora isso, esquece. Pra semana que vem eu tô preparando o Ikamusume. Devo ver Kuragirime, é esse o nome? É, Kuragirime é muito bom. Enfim, o Iron Man eu tô jogando pra frente, porque todo mundo falou tão mal, eu não tô com vontade de ver. Não, eu já nem vi o segundo episódio, muito ruim. Ah, mas é porque ela tem raiva de produtos norte-americanos, não? Não é, cara, todo mundo. Tanto quem tem raiva quanto quem não tem raiva. Até quem não gosta de anime, todo mundo. Não, sem zoeira, analisando assim, friamente, tem alguns elementos bons, a animação é boa, mas, cara, eles repetiram a mesma frase umas 3 vezes no episódio, sabe? Sem entender o que eles estavam falando. Não, foi muito chato, muito chato. E aí, quando eles colocam coisa do Zodíaco, que é pra americano entender, você já começa a ver que eles estão subestimando, né? Ah, precisa de um elemento fantástico, é Zodíaco, é pronto. Ah, ocidental, toma aí. Talvez não seja o nível, entre aspas, intelectual que você espera de um anime, né? Acho que é o Japão tentando mastigar o máximo. A impressão que deu. O Japão tentando mastigar o máximo possível por isso. Não. Ele é produzido pela Animax, então, cara, ele tem um público-alvo já feito, entendeu? É da Madhouse, né? O estúdio? É, então, ele é da Madhouse, mas produzido pela Animax. Ele vai passar na Animax. A animação é boa, é bem legalzinha, mas. O Iron Man, ele é normal ou ele é CG? Não, ele é normal. Mas é muito canastrão, sei lá. Esse range que já tá gigantesco, eu só descobri que assistir série primeiro episódio, assim, enquanto a temporada tá rolando, pra mim não funciona. Porque eu acabei de ver o Oreimo, e tava louco pra ver todo o resto, mas não tem todo o resto. Tem mais 3 episódios, acabou. Mais 4 episódios, acabou. E não dá, não funciona, assim. Anime é um troço que eu devoro mesmo. Tá falando pro Johan que o seriado eu consigo passar 3 semanas. Eu tenho a minha cota de tempo que eu fico entre um episódio e outro. Um seriado seria, sei lá, 3 semanas. Só que anime é 2 minutos. Não consigo ficar muito tempo passar muito de episódio por isso que você tem que assistir 10 por temporada. Mas... Que a hora que você assistiu 10, os 10, já tá na hora de começar. Mas o problema não é em anime, o problema é naquela história, dentro daquela história, o tempo que eu fico sem ela, sabe? Eu saio do clima, eu saio do... Não, o meu negócio é o seguinte, a minha memória é muito ruim, então assim, o meu problema é que sempre que começo a ver uma série de anime, paro, retomo muito tempo depois, eu já não lembro mais da história, então eu tenho que ver de novo de qualquer forma. Então, assim, das duas, uma, eu funcionaria pra mim se eu pegasse o ritmo de ver toda semana um episódio inédito. Só que eu nunca vou pegar esse ritmo porque eu vou esquecer, porque eu vou fazer outra coisa, porque eu vou sair do mood, enfim. Eu já tentei fazer isso com anime, se não for muito episódico, se não for, sei lá, Pokémon, pena de toque, dá pra fazer fácil. Mas se não for muito episódico, não dá, eu saio do clima, sabe? Não tem o mesmo impacto de você pegar e assistir quase de vez. E pra finalizar, todo mundo baixando, todo mundo na ilegalidade, porque você quer tentar fazer direito e toma no foot. Era essa a parada importante que eu queria falar. Isso. A porcaria do Crunchyroll. Você vai, você entra, você tenta, ah, beleza, são poucos títulos que são disponíveis pro Brasil, mas o pouco que tem eu vou tentar assistir. Você compra uma porcaria de uma conta premium lá pra poder ver a qualidade melhor. Você se sente ótimo contribuindo pra sociedade. Você começa a assistir o anime, você gosta muito do anime. E eles fazem exatamente o que todo mundo que tem medo de streaming teme que aconteça. Que é o quê? Eles tiram do ar a série, você não terminou de assistir e não tem mais. E eles não avisaram que ia sair, ou avisaram com uma semana antes. Avisaram bem próximo, né? Eu acho que assim, se a série tem tempo limitado pra ficar no ar, avisa Pisem no Limite assim que lançou. Sim, essa série vai ficar no ar aqui por 3 meses. Sem contar que eu quero ter a coisa, eu não quero saber que eu vou assistir uma coisa que vai sumir e eu nunca mais vou poder ver, sabe? Não. E aí, faltando a porcaria do último episódio do anime, eu não pude ver. Por quê? Porque tiraram do ar. Marcou ontem, a gente gravou com o Johan, a gente gravou aquele bloco sobre Kemen, e meio que foi surgindo ali, a gente logo cortou pra deixar pra um programa só, um papo sobre como funciona a sexualidade no Japão, coisa que a gente já pincelou aqui ou ali, mas nunca de fato parou pra falar sobre. Então assim, in a nutshell, é mais ou menos assim, um japonesinho conhece uma japonesinha, aí eles ficam amiguinhos, aí o japonesinho, depois de um certo tempo, planta uma sementinha dentro da japonesinha. Isso não tem acontecido ultimamente. Não. Isso que eu ia falar, não, o japonês não faz isso. O japonesinho não o japonês não faz isso. O que acontece é o seguinte: o japonesinho conhece o japonesinho, tipo amigos, e aí o que que acontece? O japonesinho vai trabalhar, a japonesinha ultimamente também, e é isso. Eles ficam ganhando muito dinheiro, pra sempre. E cadê a parte da agricultura? Não era a parte legal do casamento? Não tem mais. Não tem mais, porque eles ficam ganhando muito dinheiro e se eles plantarem, eles vão ter que regar essa semente com dinheiro. Mas... Então é por isso que não tá nascendo criança no Japão. Pois é. Eu queria começar falando de toda essa mitologia de que esse formato... Eu gosto do formato de encontro do Japão, que eu, isso foi um problema. E isso acabou sendo um pouco nocivo pra mim... Adolescência, porque eu comecei a ler Video Garai. Peraí, já vai começar a parte da vergonha alheia? Sim, eu vou começar com ela, na cara. Tudo bem que geralmente esses programas de vergonha alheia são que dão mais repercussão, a galera gosta muito. Mas hoje eu tava querendo não ter vergonha alheia, porque vergonha alheia, eu fico com vergonha, né? Eu comecei a ler Video Garai, acho que eu tinha uns 11 anos, 10 ou 11 anos. Eu comecei a ler Video Garai e ali a gente via aquilo que é tido como o formato de encontro no Japão. Você conhece uma garota, você chama ela pro encontro, vocês saem por aí, passam no arcade, jogam... Eu achei que você estava falando que Video Garai, se é o modelo de encontro, você aluga sua namorada no locador e ela sai da tela? Tirando isso, tirando essa parte da história, você sai com a garota, vocês vão comer alguma coisa, e aí vocês passam no arcade, jogam algum jogo, sei lá, aquele do martelinho, que tem que martelar os Diglett. Ficam aparecendo. Vocês passam no cinema, assistem um filme, depois, sei lá, passam no McDonald's de novo, tomam milkshake, vão embora. E geralmente o filme que tá passando no cinema é sempre muito ruim. Sempre, sempre. O filme que eles assistem em cinema de anime é sempre um filme péssimo, assim, dá a impressão que a indústria cinematográfica dos animes tá, assim, à beira da bancarrota. O de Video Garai eu lembro até hoje, era o Batman. Era um Batman. Só que era que ele usou, que ele usou depois da série dele. Tem uma série com o Batman no escroto. Não, ele tem um Zetman, mas não é esse cara, não. Não é esse, mas é mais ou menos no mesmo clima. Não sei se é, não. O Zetman ele fez antes de Video Garai, foi um dos primeiros trabalhos deles que ele depois retomou. Mas o Batman dele é legal que ele faz um trocadilho do Batman morcego com bate de taco de beisebol. Então era um Batman com dois tacos de beisebol no lugar das orelhas de morcego. Eu lembro disso vagamente. Sei lá, e depois, uma semana depois, você liga pra essa garota, você chama ela pra outro encontro, e se ela tiver assim, ó, vai pra outro encontro, você faz exatamente a mesma coisa. E aí vocês vão ficar repetindo isso pra sempre. Até, sei lá, no terceiro encontro vocês darem a mão, e sei lá, no quinto encontro você chama ela pra estudar na tua casa, e você ter o primeiro beijo, e imediatamente vocês irem pra cama. Porque é assim que funciona em Video Garai. Eu tinha isso na minha mente como modelo, e eu acho muito divertido, ok? Muito que aqui no Brasil funcionasse dessa forma. Bom, enfim, hoje em dia eu não tenho a menor paciência pra ritual de acasalamento mais. Não é ritual de acasalamento, sabe? É você fica três. Ah, nossa, eu não tenho mais. Não é, cara. Primeiro você fica amiguinho da pessoa e aí depois você de fato fica. Eu acho que as pessoas reproduziriam mais facilmente se tirassem os rituais da frente. Vamos, né? Você sabe o que eu quero, você sabe o que eu sei o que você quer. Eu ainda não cheguei nesse nível de desespero, então eu ainda gosto. Não é desespero, é desilusão e impaciência. Eu ainda gosto de ser amigo da pessoa. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, amigo tu. Eu acho divertido, cara. Eu acho divertido. Até porque é uma segurança. Se a garota for um encontro de novo, porque você tem uma chance. Então, você é uma pessoa muito segura? Quando é que é 3 vezes? Gente, se no primeiro encontro você já falou que você quer, ela aceitou, porque você não só tem uma chance, já aconteceu. Enfim, não importa. O que importa é eu descobrir que eu sou uma das poucas pessoas que pensa assim e me ferrei com o mundo porque todo o resto pensa exatamente como vocês dois. Não, não pensa. Eu penso que o mundo deveria... Eu penso que o mundo seria muito mais honesto e as pessoas seriam muito mais felizes se nós seguíssemos a lógica do hentai. Se o mundo... Peraí, a lógica do hentai é outra história. Você tá indo pra outra vertente. Aí beleza. Mundo, aí tá ok. Se o mundo vibrasse na frequência do hentai, todos nós seríamos muito mais honestos, mais relaxados, mais felizes, sabe? Não ia ter essa parada de crime, ninguém ia estuprar ninguém, sabe? Porque todo mundo poderia vivenciar as suas esquisitices sexuais tranquilamente, sempre ia ter alguém pra você. Sim, eu sou um cara de extremos. Pra mim, ou é o sistema do dedo, ou é o mundo do hentai. Eu não gosto de meio termos. Eu não quero meio termos. Vai ter que ser um ou outro. Como assim que no mundo real não vai ser do hentai, não. Eu continuo com meus dedos. O mundo real é um grande meio termo que você não pode meio que controlar. Você nunca sabe se aquela situação, pra qual lado ela tá caindo. Então chegamos à conclusão que o mundo real é uma droga. Pra variar. Agora você chegou a essa conclusão? Pois é, chegamos novamente a essa conclusão. Mais chegamos? Um. Eu já sei. Você faz eu também já sei. Filha, por que você tá tão amargurado hoje? Vamos trocar de assunto. Não, eu não tô amargurado. Você tá puxando esse assunto de encontro, que é uma semana. Eu tenho um certo trauma disso. Eu tô percebendo. Enfim. Mas o ideal é que funcione. E aí não teria motivo pra trauma. Enfim. Agora, funciona. Geralmente ela te enrola vários anos pra depois dizer que te tem como irmão. Sim, foi por isso que eu me ferrei, porque foi isso que aconteceu comigo. Eu não queria que acontecesse assim. Sim. Esse seria o ideal, que não acontecesse. Do jeito que você tá falando, sempre vai acontecer. Sim. Pois é. Se você vira um amigo, não tem volta. É um ótimo amigo. E ela vai virar pra você e vai falar assim, cara, a garota que quiser ficar com você vai ser muito surpresa. Você não precisa repetir isso, já ouvi isso várias vezes. Aí ela vai chorar. Cala a boca lá, hein, Bidu? Ela vai chorar no teu ombro e vai contar como o cara que ela gosta é um filho da mãe. Isso é casa dela. E como seria legal se ele fosse assim como você, né? Porque você é tão maneiro e fiel. E eu estava pensando. Bicha, né? Agora você lembrou do mundo real e é assim que acontece no mundo real. Mas eu estava pensando no mundo ideal. Aí você fica. Cara, olha só. Ele pode não ser como eu, mas eu sou como eu, né? Mas não. Sim, tá boa, né? O que eu tava falando mesmo? Todo mundo ficou nervoso agora aqui. O Johan que tá calminho, né? Sempre. A música do Johan é aquela música do Claudinho Buchecha, né? Controla o calendário sem utilizar as mãos. Porque ele deve ter uma vida sexual bem normal, porque ele não ficou nervoso. Você tem uma vida sexual normal? Defina normal. Enfim, você não ficou 5 anos gostando de alguém que depois disse que você é um irmãozinho pra ela. Olha, isso já aconteceu, mas faz tempo que não acontece. Ele aprendeu a jogar. É. Ele aprendeu a dobrar com o mundo. A gente não, a gente foi esse. A gente passou a jogar Eroge no nosso quarto escuro. Não, peraí. Você tá pintando como se fosse agora, fosse um patético. O nome não é assim. Enfim, reza a lenda que o modelo de início de relacionamento no Japão é assim. Mas vou jogar a bola pro Johan, ele que esteve lá. Johan, você que sentiu na pele como é estar no Japão, como as coisas funcionam hoje em dia? Ó, eu acho que não é igual aqui, né? Que é o pessoal tem uma abordagem mais direta. Eu acho que ainda rola um pouco desse efeito, dessa coisa que existe, né, dessa preliminar social, né? Então, isso ainda existe lá, realmente. Isso você pode ver até em qualquer material. Só que não é do jeito que é retratado em anime e mangá. Você tem hoje uma miscigenação cultural muito forte, que faz com que as pessoas, né, tendam a ser mais diretas. Tanto que antigamente no Japão, ninguém fala, mesmo depois de ter estabelecido um relacionamento, ninguém ia falar nenhuma palavra carinhosa, nem nada, né? Isso demonstrava fraqueza. Hoje em dia já mudou, isso até a gente vai falar mais pra frente, por uma série de fatores. Você viu alguém se beijar em público no Japão? Vi. Não, então, é isso que eu tô falando. Não existe mais esse modelo, né, exatamente desse jeito. Eu vi casais andando de mão dada, isso existe. Assim, não é tão forte quanto aqui. Não é assim, no meio do shopping, você tá lá comendo, jantando no shopping, você olha pro lado e de repente tem duas pessoas meio ousando ali, sabe? Não rola isso, mas existe sim. A galera mais nova tá mais americana, entendeu? Isso em todos os aspectos, né? O pessoal tem mais se espelhado no modelo ocidental, porque é aquilo, né? Quando você tem aquela geração anterior que foi totalmente fechada e que rejeitava todos esses conceitos, a tendência é que a próxima geração abrace todos os conceitos, né? Tipo, de uma forma geral, todo lugar tem as coisas, como elas funcionam na vida real, na prática, e como é o ideal que a mídia pinta, né? Então, ainda mais no Japão, que todo o meio artístico, ele é baseado em personagens, né? As cantoras interpretam personagens e as personalidades. Não é como aqui que o artista, você é o mesmo, tô aqui na fazenda pra ser o mesmo. Não, lá eles são personagens e todo mundo sabe disso. Então existe essa coisa, essa cultura meio fake japonesa, entendeu? Essa coisa de, em algumas histórias e tal, vai ser aquela coisinha do encontro e levar pra passear e blá blá blá. Mas obviamente que no mundo real eles devem vibrar na mesma frequência que a gente, porque hoje em dia tudo depende. Porque lá tem muita baladinha, tem muita coisa desse tipo ainda. O pessoal, sabe, sai bastante. Você vê as ruas de noite lá, são muito cheias. É, bar principalmente, né? O pessoal enche a cara lá. E álcool é um afrodisíaco fantástico, né? Eu não sei, geralmente quando viemos, sei lá, falo muita besteira, a gente grava Fica Italiano e depois eu vou dormir com dor de cabeça. A minha declaração pessoal do início já era tão pessoal e você transformou em algo tão mais pessoal ainda que eu quero me justificar um pouco. O assunto já mudou e você tá irmão. Mas não, eu preciso. Sim, ele quer tirar isso do sistema dele, vai. O Johan falou uma coisa que deu um trigger no meu cérebro, que é o seguinte: dança do acasalamento. Eu acho que eu vou editar essa edição. Dança do acasalamento por dança do acasalamento, eu prefiro o dedo japonês do que ir pra baladinha. Basicamente é isso. Sabe? Mas o Yohan tá falando que hoje em dia tá indo pra baladinha lá. Ah, não me importa o que eles estão fazendo lá. Tô dizendo assim, no mundo ideal, entendeu? Uhum. Ah, tá. Mas isso existe. Mas assim como você... Thank you for sharing. Assim como você quer isso, tem várias meninas que também são assim. A questão é de você achar, né? Encontrar que isso vai ser em menor quantidade. Ah, tem não. Tem não. Acontece o que o live já falou. Elas viram amiguinhas e que vão falar do cara do cafajeste. Maltrata. Cara, eu já cansei de falar aqui, né? Mulher gosta de cafajeste, é isso que elas gostam. Basicamente. É um clichê, mas é verdade. É uma generalização, né? Que não vai estar certo todas as vezes, mas é bem por aí, né? Não é. Tudo bem. Hoje em dia rola essa mudança, como a gente já falou no último programa sobre os Ikemens, que agora a mulher mais velha gosta de cafajeste e a mais nova gosta do viadinho da Capricho. Mas fora isso... E que provavelmente vai passar a gostar do cafajeste quando crescer. É, obviamente. Não, é porque assim, se você pensa em Japão, né? Eu até tava pensando, eu imaginei, as redes sociais lá devem, né, ter um papel bem forte, porque aqui também tem, né? A galera aqui, Orkut, né? Tem muita gente que só usa pra ficar caçando, né? Olha, parceiro. Né? Olha, lá no Japão mais ou menos. Não, então, diz que não, cara. Eles não são adeptos a redes sociais porque eles têm muito medo de vazar informação. Isso, eu postei um negócio desse no AF esses dias, eu acho, que fala justamente isso, que uma pesquisa dizendo que essas redes sociais mais famosas do mundo, tipo MySpace ou Facebook, não decolam lá. Uhum. E a única rede social que colou foi o Twitter, porque eles usam muito o celular. Tem um Mix lá. Porque o Mix, que é a rede social que é deles mesmo e tal, e todas as celebridades estão lá, e é bem badalado, e dá certo porque você não precisa colocar suas informações reais lá, você pode usar nickname, pode você criar pode criar um personagem. E o Facebook, Ele pede os seus dados reais e tal. É uma coisa interessante no Japão, que lá eles ainda têm essa prática de usar nick, né? Eu sou da época que na internet a gente não colocava o nosso nome, a gente usava um nick e era uma pessoa que passava em column. Hoje em dia todo mundo usa o seu próprio nome e todo mundo olha torto quando vê que eu ainda me chamo de Darkonix no MSN em lugares assim. Mas eu não sinto muito, eu sou nostálgico e continuo fazendo como era. Na verdade, isso é muito bom, né, cara? Porque se você colocar o nome de alguém no Google hoje em dia, você descobre o RG, CPF, descobre tudo, entendeu? É realmente muito perigoso. Que aqui no Brasil ainda não se tem esse stalker digital sofisticado, né? Tem a galerinha que fica aí caçando Orkut dos outros, mas ainda não é nada em nível doentio, né? Mas é muito perigoso. Você pega... Acontece lá. Eu já fui bem doentio. Eu já descobri o Orkut de uma pessoa que eu queria descobrir só pelo primeiro nome dela. Isso não é tão doentio assim, tá? Doentio é você chegar no 4chan e colocar, olha, esse nome aqui, descubram. E os caras vão te dar até a cor da cueca da pessoa. Fazem isso? Não sei, depende. Se vai interessar. Teve um caso de um fórum da Blizzard, que aí teve a Blizzard tava querendo começar a publicar os nomes da galera dos fóruns. Aí eles pegaram o nome de um dos operadores lá do fórum e jogaram no sabe assim, na conversa. Meu, o nego descobriu o número de seguro social deles, que nos Estados Unidos é a coisa mais importante. É, botaram foto da mãe dele, da mulher dele, sabe, da irmã, onde ele morava, a última compra que ele tinha feito na Amazon. Você não viu o caso da Jess Lowry, cara? Descobriu a vida toda da garota. Faz um vídeo do nome real dela, tudo, onde ela morava, o nome dos pais, tudo sobre a vida. Aí o Eufrazinho, o pai dela, teve que entrar na briga. E chamaram a Cyberpolis. Mas e aí, voltando ao assunto, né, lá eles não são muito adeptos a isso, né? Mas ainda assim, rola uma interação social, principalmente no trabalho, né? A galera lá, muito assim de encontro, porque todo mundo depois do trabalho vai tomar uma cerveja, alguma coisa assim. Então sempre acaba rolando alguma coisa desse tipo, né? Sempre tem a clássica imagem. Mas não é mais. A namorada não é mais a mesma namorada do colegial, que botou a cartinha dentro do armário de onde ele guarda o sapato dele, sabe? Não funciona mais assim, desse jeito. mas ainda tem uns resquícios dessa cultura ainda um pouco, sabe, essa timidez ainda. Isso ainda existe, ainda não foi extirpado completamente. Talvez seja mais um ritual social de respeito, assim, um pouco maior que se tem entre as pessoas do que tem aqui. E isso não só em qualquer tipo de relacionamento, só o fato deles ainda se curvarem em reverência pro outro já prova que eles têm um relacionamento interpessoal bem mais respeitoso e distante do que... Não tem como o japonês de fato vencer essa timidez sem mudar toda a estrutura social deles, que é uma sociedade construída em cima do medo de repreensão, sabe? Mas vai mudar porque já está mudando, né? Ainda vai levar um bom tempo. Não vai ser em 5 nem em 10 anos. Mas eu imagino que se a gente ainda estiver vivo daqui a uns 50 anos, o Japão vai ser muito diferente. Ele ainda existir, né? Ele ainda existir. Porque você vê... Eu tenho informações exclusivas de místicos e ex-alienígenas que me garantem que o Japão vai ser engolido pelas águas em breve. O Japão e o Rio de Janeiro. E aquele esquema do túnel que iam construir do Brasil pro Japão? Caraca. Tinha? A nossa fonte nunca falou sobre isso com você? Não. Tô falando de outra fonte. Eu tô falando dessa fonte. Pois é, a nossa fonte, que tem grande envolvimento com alienígenas, falou que um túnel vai ser construído. Vamos chamá-la de Bilu. Madame. Bilu, não? Não é o Bilu? Bilu? Vocês não viram Bilu? Quem é Bilu? O alienígena do brasileiro? Que é isso? E falar disso, mas o que é isso? Eu vi só o nome. Peraí, alienígena brasileiro? Não, né? Se ele é alienígena, não pode ser brasileiro. Eu tiro essas conclusões, né? Mas a nossa fonte falou que um túnel vai ser construído do Brasil pro Japão e que todos nós que gostamos da cultura japonesa, tudo isso tá de nosso destino, é ajudar a migração do povo japonês pra cá. Por esse túnel? Por esse túnel. Provavelmente porque o Japão vai ser inundado e eles vão ter que ir pra algum lugar, né? Agora, por que que o túnel não vai ser inundado é um mistério. Você tá duvidando das capacidades arquitetônicas e de engenharia do japonês. Não, mas eu queria entender como é que você vira um ex-alienígena. Porque você, quando você tá disfarçado entre os humanos de muito tempo, né, você já... Voltando ao Japão, várias pessoas que moraram no Japão, inclusive, já falaram que é bem normal ser bêbado lá, né? Tem muito bêbado. Nossa, no Japão. Nossa, demais. Metrô, direto. Não, eu lembro que quando eu tava em Tóquio, às 10 horas da noite, eu fui até Ginza lá, e a hora que a gente tava voltando, às 10 horas da noite, o metrô tinha cheiro, assim, sabe? De fundo de garrafa mesmo. Aquela galera deitada no metrô, assim, todo mundo bêbado, todo mundo zoando, assim, sabe, fazendo maior algazarra dentro do metrô. Você fala assim, eu realmente tô no Japão? Acho que já te fiz essa pergunta, mas tinha alguém com a gravata na cabeça? Não? Eu não vi com a gravata na cabeça, mas eu vi um cara desmaiado no banco do metrô. Totalmente assim, sabe? Com um braço assim, pra trás, sabe? Aquela pose clássica de bêbado em ônibus, em metrô. Isso é normal, porque é óbvio que uma sociedade que seja tão reprimida, eles vão usar o escapismo pra escapar um pouco mais que o normal, né? Pois é. Eles vão se entregar mais ali. Eu não sei se de fato eles conseguem alguma coisa, porque afinal de contas eles beberam muito e desmaiaram. Não, mas antes de desmaiar eles dão uma zoada, né? Esse teor etílico absurdo japonês é até combustível da prostituição japonesa. Porque a Constituição diz o seguinte, a Constituição japonesa diz, a prostituição é proibida, mas só é considerado prostituição atos de fato sexuais. Se de fato rolar sexo entre duas pessoas, se elas de fato se encostarem. Nem isso, é a cópula mesmo, é só quando tiver penetração mesmo, é só. É todo tipo de sexo, sexo oral também. Não, sexo oral não é, tanto que tem as casas que oferecem isso e não é crime. O que foi, Lali? Eu tô notando lugares aqui pra visitar em Tóquio. Né, cara? Ao contrário do Johan, quando a gente for pro Japão, a gente vai muito bem preparado. Cara, eu tive uma ideia ótima aqui. Olha que ideia de gênio, Johan, tá escutando? Presta atenção, que a gente vai ficar rico. Você mais e a gente agora, ó. Presta atenção. Vai rolar um livro chamado Vida em Tóquio, Black and White. Na frente do livro, até a metade, tem uma capa branca e o Johan vai escrever sobre a experiência pura e bela dele em Tóquio. Já fizeram isso. Você vira o livro... Já fizeram isso? Como assim? Você vira o livro ao contrário, de cabeça pra baixo, tem outra capa, preta, assim, com uma imagem bem chocante. Eu e o Darko vamos escrever quando nós vamos lá, contando todos os lugares que a gente visitou, que obviamente vão ser bem mais interessantes que os seus, Johan. Eu acho que o Johan mandou um link de exatamente o nosso livro que alguém já fez. Alguém já escreveu isso. Pink Box, o nome do livro. Ah, não, peraí, o Pink Box é outra coisa. Não, mas é a experiência. É o cara, o livro, olha lá, ele escreveu, it's a book. É um livro de fotografia. A gente de fato vai fazer... Inclusive eu tô pensando em comprar esse livro. A gente de fato vai fazer uma narração. Você quer ir pro Japão e quer fazer uma viagem pra menores de 18 anos, e o Johan vai te dizer os lugares que você vai. Se você mudou de ideia, é só virar um livro de cabeça pra baixo. Isso, você vira o livro de costas e põe de cabeça pra baixo e vai ter outra capa, entendeu? Eu tô planejando o livro fisicamente na minha cabeça. Cara, isso é genial. Esse é um livro muito bonito, com certeza. Inclusive corta isso pra ninguém copiar a ideia antes. Okay. Não, corta não. Deixa aí. Voltando, eu achava que sexo oral contava também. É o coito mesmo, é isso que é proibido. E mesmo assim, não tem nenhuma, como é que chama, determinação legal de pena, de qualquer coisa que você deva cumprir. É totalmente arbitrário. Então o que acontece na maioria das vezes, você vai lá, fica esperando lá na cadeia até você dar uma acalmadinha e os caras te mandam embora. Como o ato em si é proibido, foi até nesse livro que o Johan citou, o Pink Box, que o cara que escreveu foi o Sinclair. É Johan? O Johan Sinclair, ele comentou que basicamente a prostituição no Japão envolve tudo de sexual menos o ato em si. Ah, porque o ato em si é ilegal. Sim. Ele fez esse livro, Pink Box, ele é um fotógrafo, e ele foi pra todos esses clubes sexuais do Japão, tirou várias fotos. Tem, sei lá, Black Box, que eu não sei exatamente como funciona, mas tem umas mulheres peladas lá dentro. Você sabe, Johan? Não tinha visto. Não sei não, nem fui. O livro é interessantíssimo. Agora que você tá falando, realmente, eu vou dar uma procurada pra ver isso daí. O Johan se recusa em contar pra gente a parte boa da viagem dele. Ele se recusa a falar. O livro é interessantíssimo. São fotografias legais. Eu tô pensando em comprar. Seriamente, se não for muito caro. E... Sabe que você pode baixar a Weekly Playboy de graça. Não, eu quero esse livro. Ele é legal. A intenção que você tem com esse livro, você pode conseguir mais fácil, mais barato. Não. É diferente. Ah, ok. Então, acaba sendo construído tudo em volta disso. E o álcool acaba sendo o combustível de uma dessas formas de prostituição, entre aspas, que são os host clubs. Consistem basicamente, o Johan pode falar com mais propriedade, afinal ele passou pelo golpe. Uhum. Você tem um acompanhante que vai te fazer beber muito e gastar muito dinheiro. Mas que não vai fazer nada além disso contigo. Pois é, depois você vai embora. Depois você vai embora pra sua casa e volta pra sua mulher. Mas se você tem muito dinheiro, deve ser super divertido, porque pra eles, por exemplo, eu acho que isso psicologicamente deve ser interessante, porque você tá curtindo, ao mesmo tempo, teoricamente, você não tá transando com ela, então teoricamente você não tá fazendo nada de errado socialmente ou moralmente. Então você tá curtindo toda a experiência de estar com outra mulher, tá se divertindo, sei lá. E no final das contas, você não come o fruto proibido, né? Você passa ali na macieira, você alisa a maçã, você tira pega um pedacinho da caixa pra você guardar de lembrança, mas você não come ela, você não é expulso do paraíso. É. Gostou da minha metáfora do Gênesis? Demais, assim. Não ficou cada vez mais profundo, né? Não, é que assim, a questão é que hoje em dia, a mulher no Japão tem tomado um papel diferente, né? Você tem tido uma mudança dos paradigmas sociais, né? Antigamente o que acontecia era o seguinte, o homem era o cara que sustentava a casa, a mulher ficava lá em casa cozinhando, sabe? E isso não é antigamente, há 50 anos atrás, como era aqui. Antigamente, 20, 15 anos atrás era assim, entendeu? A mulher não... Até um pouco menos. Talvez, até um pouco menos. Vai, a gente pode falar até... É que assim, os anos, né, 10 anos atrás é 2000 ainda, né? Eu acabei de pensar nisso. Então, 10 anos atrás, pra mim, ainda é 1990. Então, 10 anos atrás ainda já tinha começado. Mas mesmo assim, há 10 anos atrás, quando teve aquele boom de brasileiros indo pro Japão, as mulheres já iam ganhando menos. A mulher ganhava menos, ela tinha uma participação, um papel menor na sociedade, feito pela própria sociedade, entendeu? Não é questão de que elas eram, de que isso era um preconceito nem nada. Não, isso é uma coisa, era uma coisa já pré-definida pela sociedade, de que o papel da mulher era menor. Mas hoje ainda o salário da mulher não lá é menor, não, né? Não é mais, cara. As pesquisas mais recentes estão mostrando que as mulheres estão trabalhando mais e estão ganhando mais, entendeu? Mas e Gaijin que chega lá também? Tá igual também ou ainda é menor? Olha, eu não sei, porque depois da crise que um monte de gente voltou, eu não fiquei sabendo de ninguém que tenha ido pra lá. Mas eu imagino que hoje em dia, não sei, talvez na fábrica, acho que ainda deva ter essa distinção. Mas eu sei que em cargos mais altos, essas coisas assim, já tá ficando muito, muito parecido. Uhum. Né? Você tem uma rejeição, né, dos velhos conceitos por parte da própria população. Então, os homens hoje em dia estão querendo trabalhar menos. Os mais jovens, entendeu? Os homens de 20 a 30 anos, hoje em dia, querem trabalhar menos. Eles não querem mais ser escravos da empresa, como foram os seus pais. Porque a gente vai falar da geração passada dos japoneses, são os baby boomers, né? É a galera que deu origem a isso. E essa galera levantou o Japão dando sangue pra empresa, né? Porque imagina, você trabalhar 14 horas por dia, você vai fazer o quê em casa, né? Assim, essa figura do salaryman completamente dedicada ao seu trabalho é praticamente um dos estereótipos mais fortes que você tem na sociedade japonesa. Então você tá me dizendo que realmente isso tá acabando? Não. Os jovens hoje em dia não querem mais isso. Cara, isso tá acabando mesmo. É. Não, se a gente for falar depois de herbívoros, dos Ikumen, que é diferente de Ikemen, entendeu? Vem surgindo vários subgrupos aí de uma galera mais nova que não quer mais ser escravo da empresa. Aliás, interessante você falar um dos outros motivos pro surgimento desse pessoal, talvez. Você falou do crescimento da importância financeira da mulher, né, na economia japonesa. Talvez esse seja um dos motivos para as mulheres japonesas estarem esperando do marido um patamar tão alto, sabe? Esperando do príncipe encantado delas algo tão alto, algo muito maior do que elas esperavam anteriormente, porque várias outras pesquisas que rolaram por aí, as mulheres japonesas parecem esperar um salário astronômico dos maridos, sabe? Ele tem que ser um dos caras mais ricos do Japão. Não, é porque você... Esse é o sonho delas. Não sei, não, mas é porque você pensa assim, o papel do homem antigamente era ganhar dinheiro. Aí esses homens que estão surgindo agora não ganham mais dinheiro, não querem mais seus escravos da empresa. O que que acontece? O mercado ainda existe, ele ainda tá lá. Os empregos ainda têm que ser preenchidos. Pra onde que você vai passar isso? Pra classe que tá embaixo esperando a sua vez, que no caso são as mulheres. Então, a partir do momento que você passa o poder que os homens tinham pras mulheres, por quê? Porque você não quer que essa próxima geração que tomou lugar nas empresas saia também, suma, como foi o que aconteceu com os homens, você passa a dar mais dinheiro e dar mais poder pra essas mulheres. E aí aí elas começam a cobrar exatamente como os homens cobravam. Então, eu tava pensando assim, bom, já que os jovens não querem, porque o Japão cresceu tanto em tão pouco tempo, né, aconteceu toda essa bolha econômica e tal, justamente porque eles trabalhavam lá, davam sangue, etc. Então, eu tava raciocinando aqui. Bom, se os caras não querem mais fazer isso, a economia japonesa já tá madura o suficiente pra andar com as próprias pernas e não precisar que ninguém dê o sangue. Não, mas ainda precisa. Assim, não é assim. O problema é que... No caso, os homens deixam de fazer isso, mas, talvez a economia vai continuar do mesmo jeito, porque as mulheres vão passar a fazer exatamente, vão passar a se dedicar exatamente como os homens se dedicavam antes. É porque elas vão tomar o lugar, porque alguém vai ter que tomar esse lugar. Porque se não fossem as mulheres japonesas, iam vir estrangeiros, entendeu? Você tem que... O Japão ainda não é mais a segunda economia, porque a China passou, mas é a terceira maior economia do mundo, com uma das menores populações, entendeu? Ainda é uma economia muito forte, muito industrial, e que você precisa de muita gente pra fazer essa máquina girar. Então, o que tá acontecendo é isso. Aí você pega e passa o poder pra mão das mulheres. Você muda a estrutura social, entendeu? Você muda com o funcionamento da sociedade contemporânea. Aí o que acontece é isso. Sim, agora... As mulheres têm voz pra falar. Não, antes eu casava com qualquer um porque não tinha opção. Agora não. Agora eu ganho bem, eu não quero casar com um pobretão. Eu vou casar com... Pois é, agora que ela está em boa posição, ela não tem motivo pra casar com alguém, a não ser que essa pessoa ofereça algo muito maior. Ela agora é a dona do poder de barganha. Ela agora é quem vai falar o que ela quer. Que é mais ou menos o que já acontece no Ocidente há um tempo, né? Aqui, esse negócio de mulher querer casar com um homem rico é velho, mais velho que andar pra trás, né? Mas ainda acontece. Não, sim, não, ainda não. É um dos principais motivadores. Um cara com dinheiro hoje muito rico, o que chove de mulher em cima é brincadeira. O que mais tem é filhinha de papai em colégio particular de nome aí em São Paulo, que o sonho dela é virar madame. Ela não tem expectativa muito grande pra vida dela, não. É isso, só que o sonho da mulher japonesa antigamente era casar e ter filho. Não era casar com homem rico. Porque numa sociedade que nem o Japão, em que a classe média é a maioria, não existem pessoas ricas de verdade. Que nem aqui, a gente tem esse contraste aqui de que existe a maior parte é pobre, o resto é classe média e tem uma meia dúzia de ricos. E o resto é assim como Johan. Como eu queria. Mas entendeu? É isso que acontece. Lá você sempre teve essa igualdade porque o país foi construído com todo mundo. Porque se você for ver, era pouca gente. E ainda assim, ó, até ano passado, era a segunda maior economia do mundo. Então essa galera tinha que dar o sangue. E isso ainda continua. Só que aí isso tá mudando, o papel tá mudando. Os caras que... Os filhos dos pais que ausentes, eles estão querendo ser diferentes, entendeu? Pois é. Esses caras viram os pais trabalhando o dia inteiro, chegando em casa pra dormir. E olha lá, dormir muito mal. E eles pensaram, poxa, gente, peraí, eu não quero isso pra minha vida. Eu quero... Eu não preciso trabalhar isso tudo. Eu não preciso de tanto dinheiro, assim. Eu prefiro meu conforto. Aí que tá, cara, porque você não, nem tinha tanto dinheiro, entendeu? O que, que é conforto no Japão é consumir multimídia, porque ninguém compra casa, sabe? O máximo que você vai ter é um carro, esse tipo de coisa, porque território numa ilha é um absurdo de caro, né? Então, o que, que é o sonho de um japonês? O sonho do japonês, antigamente, era trabalhar numa empresa boa e ter um emprego bom. Então, onde que isso leva você, né? Isso não é uma aspiração, né? Isso não é um sonho. Isso é só, né, é um projeto de carreira. E aí a gente tá falando, né, tentando falar de sexualidade, onde que isso vai chegar, né? Onde isso vai chegar é que, no final das contas, essa mudança de paradigma, ela acaba mudando a relação, o relacionamento entre as pessoas. E isso acaba chegando no sexo. E hoje em dia, a gente acaba chegando na sociedade japonesa hoje em dia, que é o que eles chamam de sexless, né? Que são casais que não fazem sexo há um tempo, assim, absurdo. A galera que não se toca e se vê mais como parente do que como parceiro sexual, entendeu? E por que exatamente isso acontece? Não, aí um dos motivos também é isso, né? A mulher hoje em dia trabalha, entendeu? Então você tem uma mulher estressada hoje em dia dentro de casa, que não vai fazer o que o marido quiser, sabe? Que não vai ser a hora que ele quiser. Você tem... Se eu for parar pra analisar, é meio que uma opinião pessoal, mas dá a impressão que o japonês parece arrumar todo e qualquer desculpa pra fugir do sexo, né, cara? Quer arrumar desculpa pra fugir desse negócio. Eu acho que é porque elas são muito peludas e eu tenho medo. Não, cara, porque imagina você trabalhando 14 horas por dia, que apetite você vai ter pra fazer o quê, cara? Você não acontece? Não, você chega tão estressado em casa que tudo que você quer é comer alguém? Não, japonês, né? Não, e aí uma das outras coisas que também você vai falar é a falta de comunicação, né? Porque é isso, assim, mesmo que a sociedade japonesa esteja se desenvolvendo nesse sentido, ainda assim é muito forte esse sentimento, assim, de que o espaço de cada um é de cada um, entendeu? De que você não tem que ter essa participação tão forte na vida do outro, de que é o do individualismo. Então, a mulher e o homem não conversam como conversam aqui, entendeu? Você não vai conversar sobre os seus desejos, sobre o que você tá passando. Isso aqui no Brasil ainda existe um pouco, né? Que seria o sexismo, né? Ou o machismo, ou o feminismo de algum lado, né? Mas lá rola essa história do esse feminismo extremo que vira quase um lesbianismo, né? Eu não preciso de homem, nem pra usar pra sexo. Mas porque tem as feministas, né, que viram e falam, não, eu posso usar o cara, na mesma postura que um cara às vezes quer usar uma garota, só passar na cara e jogar fora, e as mulheres que são feministas e querem fazer isso com os caras, né? Mas lá parece que não, lá é o feminismo extremo que não precisa de cara nem pra isso. Mas é aquela coisa que eu falei, sabe? O japonês parece tentar fugir do sexo. Ao contrário daqui, que a gente tem uma sociedade muito pautada no sexo, muito necessitada do sexo, eles parecem, pelo menos socialmente, na figura social, ignorar essa necessidade. Mas eu ainda acho que, assim, a influência dessa troca de papéis aí, da mudança do poder dentro da sociedade, isso influencia muito ainda. As mulheres lá foram acostumadas durante muito tempo a serem submissas. Aí hoje em dia, quando você, sabe, e o homem vai ficando mais velho, vai diminuindo a quantidade de relações, esse tipo de coisa. E elas foram ficando sendo deixadas pra trás, entendeu? Então, quando você troca e inverte esses valores, há meio que uma vingança social, sabe? Devolvendo a mesma moeda. Entendeu? Ah, vocês não precisavam da gente, agora a gente não precisa de vocês também. Porque um dos outros motivos é que, no Japão, o número de casos dessa conjugagem de traição é muito forte também. Não sei se você quiser depois pôr um link, tem várias pesquisas que falam disso. De que, acho que eu vi a pesquisa de que 60% dos homens já tinham traído as suas mulheres, entendeu? Dentro do casamento. Então, mas eles têm amantes ou eles... Não é amante, lá, não é amante. Assim, você tem as opções, que aí vem a prostituição, vem a pornografia, vem todo esse tipo de coisa. Porque aqui a gente tá falando, né? A prostituição lá é diferente. Você não vai fazer, não vai ser exatamente o sexo, né? O coito. Você vai ter várias outras opções de um bar onde vai ter... A prostituição japonesa parece uma pornografia com plus, né? Sim, é fetiche. É uma pornografia que não chega a ser o sexo, de fato. É o caminho, é o espaço entre a pornografia e o sexo. Não, é o fetiche. Por isso que o japonês é considerado pervertido, né? Porque o japonês dá mais valor pro fetiche. Porque é aquilo, né? Quando você... Como isso vem de muito tempo atrás, você acaba construindo a sociedade com isso. Você acaba tornando isso padrão. Então todo mundo vai ter o seu fetiche, vai ter vontade de fazer uma coisa diferente, alguma coisa, né, inusitada. Então isso não é que nem aqui que isso são... Ah, algumas pessoas pessoas que fazem isso, isso aqui no Brasil ou no mundo ocidental ainda é, sabe, é condenável. Lá não. Lá você tem esses vários tipos de coisa pra te atender, porque isso é normal lá. É uma compreensão cultural de uma coisa que a gente não tem aqui. É, eu sempre tive essa dúvida e eu confirmei que, tipo, é, o Japão ele é tão liberal com fetiches, etc, porque esse tipo de coisa, a prostituição é muito antiga no Japão e vem do shintoísmo. O shintoísmo, ele não tinha... Não, não tinha prostitutas shintoístas. Mas o shintoísmo, ele não crucificava o sexo, sabe? Ele não botava o sexo como algo ruim. Sexo é uma coisa que você faz, acabou. As filosofias orientais, de forma geral, não crucificam. Tanto que existe o Kama Sutra, que é... Existem muitos braços filosóficos. O shintoísmo vem tudo do mesmo buraco, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o shintoísmo também não colocava o sexo em um lugar sagrado, pelo não, que eu entendi. Não, não, mas... Era só uma coisa que você fazia. Não, é lugar sagrado. Tipo assim, se você quer meditar e viver sozinho no Himalaia, tem o braço filosófico pra você. Agora, se você quer curtir sexo, quer curtir, existe a forma correta de fazer. Tá aqui. Quer dizer, você pode fazer isso. É permitido. Não é que você vai fazer e é ruim e você vai pro inferno, entendeu? Só que eles regulam, eles têm algo pra regular só pra você não virar um bicho, não virar um cachorro, entendeu? Uhum. Como nós somos aqui no Ocidente, que é todo mundo comendo todo mundo e tal. É, mas aí que tá, né? Quando você não tem uma restrição de uma religião ou de um governo opressor, nada assim, pra reprimir esse tipo de coisa, essa coisa se torna uma cultura popular, entendeu? Fetiche é a cultura popular. Desde o tempo das geixas, o que que eram as geixas, cara? A geixa é um fetiche, ela é uma exerbação do modelo de mulher, entendeu? Aquela mulher toda branca, toda pequenininha, sabe? Então isso já era um fetiche. Já vem daí isso, né? Isso já é um negócio assim enraizado na cultura, por isso que é diferente. Tava vendo uma coisa, a idade de consentimento no Japão é 13 anos, né? Júlio, então por que que tem problema de... É 13 anos. Mas assim, se tiver um parceiro de 18 anos lá, é proibido. Entendeu? Mesmo com Peraí, consentimento. Como assim? Se você fizer... Você é um cara de 18 anos. Você tem até a namoradinha de 13 anos. Ainda assim, não rola, entendeu? Ah, você tem que ser menor de idade também. Tem que ser menor de idade. Aí beleza, aí pode. Aí não tem problema. É a mesma coisa aqui, pô. Mas aquilo, ninguém vai preso. Foi o que eu falei. Não existem... Como é que fala isso? Se você for maior de idade também, não dá nada. Não, é... Cara, você não vê aquelas coisas assim da a menina que foi presa por tirar fotos de si mesma, entendeu? Ela tinha 17 anos. Aí com 18 ela vendeu as fotos. Quer dizer, ela tava vendendo por pornografia infantil, só que era as fotos dela. Só que essa menina foi presa, ela foi detida. Só que isso não acontece nada. Só que aí foi, lembra que eu tinha falado que se ela se prostituir, aí não tem problema. Com 18 anos, se ela se prostituir, não pega nada. A prostituição lá é crime, só que não tem consequência, não tem nenhuma... Não tem nenhuma punição definida, entendeu? Não existe lá escrito, artigo 3, você é prostituição, 3 meses de cadeia. Não existe. Então o que acontece na maioria, pra não falar todos os casos, é que o cara vai lá, fala, não faz isso, porque lá a repreensão cultural é muito mais forte do que a repreensão de qualquer outro tipo. É muito mais vergonhoso você ser preso, você ser detido, do que você ficar preso, entendeu? É perante a sociedade, quando você toma uma bronca da sociedade, pro japonês é muito pior do que você ter que pagar uma multa, alguma coisa assim, sem ninguém ficar sabendo, entendeu? É, e só por curiosidade, a gente sempre fala, né, que os americanos são muito cri-cri com lolicon, ficam falando que Haruhi é lolicon. Por curiosidade, a maioria dos estados dos Estados Unidos, a idade de consentimento é ali entre 15 e 17 anos. Então qual é o problema, né, Dente? Você tem 16 anos, você pode dirigir, mas você não pode transar. Né? Os Estados Unidos tem muito disso, de lei estadual, de que um estado pode isso, pode aquilo. É muita hipocrisia, né? É difícil, né? Mas assim, com relação a isso, bom, já que os caras não querem mais dar tanto sangue pelo trabalho, enfim, teoricamente, então, eles teriam mais tempo pra poder cuidar, inclusive, da parte sexual da vida deles. Mas aí as mulheres tomaram os lugares deles. Quem é que vai fazer sexo com eles? Então é daí que tá surgindo esses herbívoros? Também, então? Exatamente. É a junção dos dois gera o herbívoro. Exatamente. O herbívoro, ele não é só o cara que não tem interesse em sexo. É um cara que não tem interesse na figura masculina japonesa. A figura tanto de virilidade quanto a figura de poder e dinheiro. É, aquele negócio. Esse herbívoro é esse novo tipo de homem que tá surgindo no Japão. Ele cuida mais da aparência, ele gasta todo o dinheiro dele em cosméticos e ele é todo metrosexual, não sei o que, não sei o que lá. Mas tem esse grande diferencial do tem homens aqui agora, assim, também no Ocidente. Só que o grande diferencial é que lá eles pregam... Você escreveu o Ikemen, né? A diferença do Ikemen pro herbívoro é... É isso. Eles pregam essa vida que eles chamam de herbívoros, que eles vivem sem sexo. Aí tem o Ikumen, que o Ikumen é o cara que cria os filhos, entendeu? É o dono de casa, que é um é um novo termo que tá surgindo, que é uma nova galera, que assim, a minha mulher tá ganhando mais que eu. Então ela que vai trabalhar e eu que vou ficar em casa cuidando das crianças. Ao invés da mulher tirar a licença de maternidade, quem é o pai. É, tem um dorama famoso que deu muita audiência no Japão, que fala exatamente disso, que é um cara que o principal é um... É um at home não sei o que o nome. É, então, eu também não lembro o nome, mas é tipo isso, o cara é um cara que é casado com a mulher, que ela começa a ganha muito mais que ele, aí eles têm os filhos pequenos pra cuidar, aí ela não vai sair do emprego, é claro, porque ela ganha mais, então ele que vai ficar em casa. Então você vai vendo essa inversão de papel, exatamente por causa disso, de que a balança do poder vai estar mudando. Eu seria um puto e comer, hein, cara. Tem gente que... Você criaria criança assim, beleza? Eu ia ficar em casa com... Limpar a fralda, não, limpar a bunda dela no banheiro. Peraí. Botar pra dormir. Peraí. Eu ia ficar em casa curtindo plenamente todos os meus hobbies, tudo que eu gosto de fazer de fato, que não dá dinheiro. A criança ia ficar largada lá, transporte, hein? Não, eu ia cuidar, mas tipo, ela ia ser grandinha, né? Eu ia ensinar ela a se virar também. Não, ela ia ser grandinha, você vai cuidar dela desde bebê. Eu vou cuidar de um bebê? Sim, você vai cuidar do bebê. Então seria um bebê. A mãe vai ficar só o tempo de recuperado do parto e vai embora, e é contigo. Ou a babá pra poder fazer a parte suja do... Não, imagina que o babá no Japão deve ser bem caro. Nem tem, né? Quem é a babá do Japão? É, você não vê, tem babá no Japão. Cara, porque quem é que faz esses trabalhos? É a parte da sociedade que é excluída, não é? Pois é. É essa galera que faz esse tipo de trabalho. Quando você tem uma sociedade que tem uma igualdade de né, no nível ali econômico, quem é que faz o trabalho sujo? Estrangeiros. Você vai botar um estrangeiro dentro da tua casa sendo um japonês nacionalista? Não vai. Então, verdade. Você não vai botar um chinês nem um coreano dentro da tua casa pra cuidar do teu filho. Menos um latino. E agora, get ready. Latino na pista. Remixes. Então, cara, não, é que aí os latinos eles vão pra outras coisas. Sem contar que é um país que é muito rigoroso com a entrada de estrangeiros, entendeu? Então, não existe isso, não existe. Por isso que tem essa função da mulher, da dona de casa, ela foi tão forte por tanto tempo. E aí quando começa a surgir esse desinteresse dos homens, e aí que começa, a mulher começa a ganhar poder. E hoje em dia é isso. Sem contar que além do Rikumen, o Ikemen, e dessa outra, dos herbívoros, e também os carnívoros, tem, né, que eles fazem, tem várias divisões aí, tem os otakus, cara. Tem a galera que vive caso perdido, do Onani, né? Velho, que é a galera que vive do mundo 2D de pornografia, porque eles ganham tão mal, ou então não tem emprego, que eles não têm nem como ter uma mulher, nem como recorrer à prostituição. É, tem uma pesquisa aqui de que, eu não sei nem se é verdade, mas é uma pesquisa de 2009, que tava num site assim, até que confiável, tava dizendo que 24% dos homens de idade entre 30 e 35 anos são virgens no Japão. Então, quem é essa galera? São os nits, são os otakus. Entre 30 anos e 35? É, entre 30 e 35 anos, 24% dessa galera é virgem. Então, essa galera são os otakus. Essa galera aí é uma galera que não tem contato com mulher. É, a diferença é que meio que não é como é por opção como os herbívoros, né? É, depende, né, cara? Porque é um gosto pessoal, é uma coisa que você, em algum momento, você faz essa opção, né? Você não nasce otaku, né? Porque aquele negócio, a diferença é que o otaku, ele diz que ele não quer, mas porque ele é um frustrado, porque é um problema psicológico ali, porque ele realmente não consegue, tem insegurança com mulher, enfim. E ele cria essa casca de timidez, e aí pra poder, ao invés de meter a cara no mundo, lutar e enfrentar os medos dele, arrumar uma mulher, ele prefere dizer que não, eu gosto de 2D, e acaba, ele acaba acreditando nisso, não, né? Tudo bem, mas, tudo bem. Mas de repente, porque o herbívoro muitas vezes é um cara que ele é abençoado. E ele é... Eu concordo com você, só que ainda assim eles ainda estão lá, entendeu? 24% de uma população é muita gente, velho. Da população masculina. Mas além deles, eu ainda imagino que tenha muito salaryman aí que nunca prendou. Não, tudo bem. Ele não fala do que é, mas eu digo assim, o que a pesquisa dá a entender é que a maior parte dessa galera é esse pessoal dos otakus, dos nits, essa galera que fica em casa, entendeu? Hikikomori. Provavelmente. E aí, é isso que eu tô falando. Aí o que que acontece? Você tem 24% da população que não entra em contato com mulher. O negócio deles é 2D. Aí você tem os herbívoros que não querem, não são agressivos, não querem saber, não correm atrás nem nada. Aí você pega aí, pô, tem 40% dos homens do país. Você vai fazer uma estimativa aí entre homossexuais, esse tipo de coisa. Aí você fala, ok, beleza, né? Tá aí, são 40% da população. Então, tem 40% das mulheres que não tem com quem se corresponder. Isso gera um problema da seguinte maneira, de que se você não corresponde, isso vai virar um problema social que vai ter que ser resolvido de alguma maneira. Isso vai se resolver sozinho. Então o que você acontece? Você cria uma cultura de que o sexo não é uma coisa necessária. Ele deixa de ser um tabu e deixa de ser uma necessidade. As pessoas não encaram isso mais como uma necessidade básica. Isso é incorporado na cultura, entendeu? É, mas isso aí, pelo visto, é você fugir do problema numa escala impressionante, né? Isso é o maior exemplo de negação que eu já vi na vida, assim. Pô, eles têm esse problema de comunicação, tem esse conflito, daí ao invés de você resolver, não, você cria toda uma cultura pra dizer que você não precisa da coisa. Tem alguma coisa mais japonesa do que fazer isso? É, sem contar que é uma cultura que gera dinheiro, né, cara? Porque ao invés do cara ir pra casa, ele vai continuar trabalhando. Lembra que a gente falou de pornografia? Que o Japão é o país que mais ganha dinheiro no mundo com pornografia. Porque além dele produzir pra ter o consumo interno, ainda tem exportação pra China, que passa um problema semelhante, né? De que mataram tantas meninas que hoje em dia não tem mais com quem casar. Mas isso é real, isso não é mentira, isso é real. É, mas não deixa de ser engraçado. Comentário da Discovery, os caras falando isso, entendeu? Então, você exporta muito. Então, você tem essa produção e você tem esses nichos, né, cara? Você vai ter o hentai, vai ter o 2D. Por isso que tem tanto. Por que você acha que tem tanto? Quem é que consome tanto doujinshi? Tem que ter alguém. É isso que eu tô falando, tipo assim, é por isso que eu falo, é a grande hipocrisia, porque se os filhos da mãe não precisassem do negócio, eles não estavam consumindo tanto e de outras vias, né? Pois é. Mas é aquilo, é uma sociedade que é dividida por categorias em que você tem que ser definido como alguma coisa, hora que você é definido, categorizado, você tem que se comportar de acordo com aquele grupo, de acordo com o jeito que aquele grupo se comporta. Então, se você é um otaku, cara, e você tem uma namorada, você não é um otaku. Você não existe, entendeu? Que é exatamente, por exemplo, o que trata esse Ore no Imoto. Você só faz parte de um grupo quando você adota as práticas desse grupo. Mais ou menos. Como é que é o nome do lourinho, do Genshiken? Ah, eu não lembro o nome dele. Ele tem namorado. Osaka, não é isso? É isso, Osaka. Ele é bonitinho, ele tem namorado. Os caras falam pra ele, não falam? Falam. Rola um preconceituzinho, mas ele é o Osaka. É o traidor do movimento. É esse cara, entendeu? Ele não é uma figura muito real. Acho que ele é a figura menos real do Genshiken, né? Com certeza, ele é o único que não existe. Um cara como ele não está ali, não estaria ali. Mas é aquela coisa que eu falei logo no início, sabe? Isso só vai mudar no Japão quando toda a estrutura daquela sociedade mudar. Mas porque isso tá mudando, isso tá... só que o problema dessa parte do sexo é que isso não tá mudando, entendeu? Pois é, aquilo ali é uma cadeia tão bem estruturada e o país tá tão funcionando assim que se você tirar uma peça, desmorona tudo, sabe? A estrutura social vai ter que ir mudando aos poucos, senão o Japão vai virar um caos. É complicado, assim, em termos de crescimento populacional, entendeu? Sim, e tá chegando num ponto, o Japão tá se aproximando de um ponto que eles vão ter que fazer alguma coisa e isso vai ter que mudar, ou senão não vai ter mais gente. Ó, eu vi aqui, ó, tem um dado aqui, deixa eu só abrir aqui. É porque os velhinhos ainda não começaram a morrer. Quando eles começarem a morrer, ferrou. A estimativa de vida é alta, né? Isso que é o problema. O problema que outro problema além disso é o problema de previdência, né? Isso aqui é outro assunto, né? Mas é terrível isso. É o crescimento populacional a população no Japão, ela tem menos 1% de crescimento, né? Vamos chamar de crescimento por ano. É o tal do chamado crescimento negativo, entendeu? Morre mais gente do que nasce. Então, basicamente, eles têm que pedir, os políticos têm que pedir educadamente para os cidadãos japoneses procriarem mais e para os velhinhos fazerem o favor de morrer logo. Mas isso não vai acontecer. Vai ter que acontecer uma lei contrária à da China, não, né? Mas, na China você mas não existe, pode ter mais. Mas existem algumas medidas governamentais lá. Por exemplo, se você tiver um filho, esse filho vai ganhar até os, sei lá, acho que é 13 anos, ele ganha uma bolsa do governo. Família? Sim, mais ou menos isso. Só que alguém tinha me falado que era um negócio assim de quase $300 por mês por filho. Você tem abono no emprego, você não pode ser mandado embora. Tem várias coisas que o governo faz pra incentivar você a ter filho. Caramba, por que ninguém no Japão tá vivendo de filho? Por que não tem ninguém lá fazendo muito filho? Não dá, porque $300 não vai dar. É uma bela de uma ajuda, mas também não dá, entendeu? Ter filho já é caro, ter filho no Japão então deve ser... Essa cultura de você viver no cabide do governo é coisa de brasileiro, né? Que acha que o governo tem que resolver sua vida. A não ser os nits, né? Muitos nits vivem, eu não sei como eles vivem na base do governo. É um problema psicológico específico, né? Tô falando no geral, né? Aqui no Brasil, existe a cultura de que o governo tem que resolver a sua vida vida pra você. Malandragem, famosa malandragem. Dá tudo. E é por isso que tem essa mania, essa obsessão que as pessoas têm de concurso público. Tá no concurso, pendurar chuteira e viver até morrer. Porque eles acham que a meta da vida é o governo fazer tudo pra você. Aí tem que fazer o governo bancar da vida. E é por isso que se lá o presidente me dá um meio quilo de feijão, eu volto nele. Porque ele tá me dando alguma coisa. O governo tem que me dar coisa. Uhum. E lá, na verdade, é o contrário. Ninguém quer nada do governo, porque quando você começa a receber um monte de coisa do governo, as pessoas te encaram como um sanguessuga. Isso é condenável socialmente, entendeu? E contar que o povo desse país aqui é tão idiota que é o seguinte, o que o governo deveria de fato te dar, que não é te dar, digamos, te repassar pelo imposto que você tá pagando, eles não dão, eles não fazem. Educação, né? Saúde, e nada disso tem. É, quer dizer, o que precisaria dar, eles não dão, mas eles te dão diretamente uma esmolinha aqui, ali, direcionada, né? E você acha que você tá se dando bem, né? Tô ganhando muito desse cara, então vou votar nele. É o que a gente vê, ironicamente, aqui na nossa cidade, que quando o corrupto cai, quando o corrupto é caçado, o povo vai à rua protestar, porque vai perder o seu emprego na prefeitura. Sim, porque aqui é tudo irregular, os empregos, etc, etc. É uma coisa que acontece. E eu acho que no Japão não deve rolar muito isso. É definitivamente. É bem menor lá também, não tem como rolar muita corrupção. Nossa, se alguém descobre que você é corrupto, a única opção que você tem é se enforcar, né? Nem se demitir. Araquiri, né, cara? Mas você não lembra, há 5 anos atrás, teve um secretário lá que pegaram ele fazendo um monte de merda lá. Aí o cara ia ter que falar o nome de todo mundo. Qual que foi a solução educada? Se enforcou no quarto do hotel. Acabou. Encerrou a investigação. É legal porque isso até economiza dinheiro público, porque vai rolar uma investigação, vai ser dinheiro que vai rolar, que o governo vai gastar pra poder instaurar esse processo. O cara já poupa o trabalho de todo mundo. Mas peraí, ele entregou o pessoal antes de morrer ou não? Morreu com segredo? Não, morreu com segredo. Porque lá tem esse costume, essa regra não dita, não escrita, de que se você se suicidar, ninguém vai investigar porque vai desonrar sua morte. Então, é o seguinte, sim. O cara foi lá, se suicidou no quarto do hotel, na hora que descobriram, acabou a investigação. Todo mundo que estava envolvido nunca vai ser responsabilizado por nada. Eu acho engraçado quando a gente vai falar de coisas assim, né? Você pensa em sexo, né? Você vai falar só de besteira, falar de como os japoneses são pervertidos e tudo mais. Só que são tantos elementos culturais envolvidos que você vê que, na verdade, a tua psique, o teu gosto pessoal não interfere em quase nada, né? O movimento social é muito... A massa funciona sozinha de uma maneira que você... É difícil você falar que você interfere em alguma coisa, né? Essa parte sexual do Japão, a parte que eu acho mais interessante é realmente isso. Bom, como a organização social lá, né? E todos esses problemas de comunicação, enfim. É um problema cultural muito grande que não deixa você, talvez, vivenciar a sua vida sexual da forma que seria mais necessário, saudável, etc. E você vive muito focado nesses fetiches. Então, o legal lá é que, não importa o fetiche que você tenha, existe um mercado pra alimentar esse seu fetiche. E você fica tranquilo e feliz. No Japão, não importa o gosto que você tenha, vai ter um mercado pra alimentar esse seu gosto. E o que acontece? O ocidental acha isso estranho porque não é porque o ocidental não tem esses fetiches. Não, tem também. Alguns até piores. Só que aqui é muito estranho isso, porque aqui a gente é ensinado a não dar vazão a certos tipos de pensamento e o sexo. O sexo aqui é muito importante, quase que te obrigam a fazer assim que você entra na puberdade. Mas tem que ser aquela coisa básica. Se você for fantasiar muito, você é anormal. E lá é o contrário, né? Lá é tudo muito mais fechado, em compensação na hora do fetiche, você pode ter a tara que você quiser, que vai ter o mercadinho pra você. Tem que fazer escondidinho, lógico, né? Não é uma coisa que você pode fazer. É a questão do escapismo absurdo que a sociedade foi montada em cima, né? E olha, cara... O ideal seria um equilíbrio dessas coisas, né? Equilíbrio sempre é o ideal. Não, o ideal, eu vou voltar pro ponto inicial, o ideal é que o mundo seguisse a lógica hentai. Que você não pudesse ter não só tivesse a sua tara, como você pudesse colocar em prática. Você já tentou pensar na economia do mundo hentai? Será que ela funcionaria? Lógico, as pessoas trabalhariam muito mais relaxados, né? Será que elas quatro trabalhariam, já que... Ah, o cara faz conta enquanto tá lá, não tem jeito, sabe? Todo mundo ia virar multitarefa, né? Todos os materiais de escritório iam ter formas específicas, iam vibrar, iam fazer coisas pra você fazer várias coisas ao mesmo tempo com ele. E você falou que o pessoal faz escondido lá, e nem é, cara. Isso não é tabu lá. O sexo em si, a vontade, esse tipo de coisa lá, o desejo, ele não existe esse tabu lá, entendeu? Ele não é controlado que nem aqui, que a gente é controlado por morais, sabe, religiosas. Aqui, lá, isso não existe, cara. Aqui tem ali uma das reportagens aí que eu tava lendo pra fazer esse cast. Tinha uma foto lá de um tiozão no trem, do lado de uma criança, lendo um jornalzinho que era sobre anúncios de casas de massagem, esse tipo de coisa, com a mulher pelada no jornal. Não, não é só mulher pelada, não. Pelada não, tinha um screenshot de um filme pornô. então, entendeu? E o cara dentro do trem, do lado da criança, saca? É assim, a tua vida é tua vida, o individualismo é muito grande e, sabe, cada um é com o seu problema. O dinheiro quem tem que ganhar é você pra ser um cidadão de verdade. É o que o irmão da Emoto, de Oren da Emoto, fala pra ela, né? O dinheiro é teu, você faz o que você quiser, você pode ter o gosto que você quiser. E aí vai ter isso, né? Tem esses fatores. Aí a mulher começa a ter mais poder na sociedade. Aí ela começa a exigir mais do homem. Como a gente viu, não tem homem o suficiente aí, não tem, né? Os elegíveis não são muitos, né? Você tem uma grande parte da população que é excluída por alguma escolha pessoal, ou então porque não tem esse mesmo desejo. Aí você, né, começa a criar uma bola de neve, né? Aí, que nem vocês falaram, as mulheres lá, elas começam a trabalhar, elas não vão querer casar com o pobre. A mulher quer casar com o cara que ganha mais que ela. E quem aí ganha ela vai muito querer casar com um cara que ganha mais que ela, que ao mesmo tempo é um Ikeman e que não existe. Exatamente. Então, aí ficam essas expectativas que não existem. Aí o pessoal casa e começa a enxergar o parceiro como irmão, como irmã. Aí ninguém tem filho, ninguém faz sexo, entendeu? Aí vai. Basicamente é igual aqui, só que esse fato se casam, né? Porque eu tô falando que aqui a garota vai te achar o irmãozinho. Então é como se fosse aqui, só que um casamento no final. Foi uma piada, eu sei que não é assim. Não funcionou também a piada. É, não foi engraçado, né? Desculpa, continua. É, tanto que assim. O Yoda ficou deixado. Foi tão ruim assim, eu já fiz piadas muito piores. Não, que você vê que assim, a pesquisa que eu vi lá naquele site é que um terço dos casais no Japão são sexless. Deixa de ser um problema pra virar uma realidade, entendeu? Não há como combater isso, porque isso é o que acontece. E aí você vai falar o quê? Vai ficar o governo deve fazer uma coisa? O que o governo vai fazer? Distribuir Viagra na água? Botar Viagra na água? É uma boa solução, cara. Eu não sei, porque assim, eu tava vendo a reportagem, o cara falou, porque o governo não toma medidas, eu fiquei pensando, meu, o que o governo vai fazer? Cara, dá um feriado de 2 semanas e libera as emissoras de TV pra passar filme pornô o dia inteiro. Tem que fazer igual o Brasil, né? O cara vai ficar vendo filme pornô e vai esquecer que ele tá uma mulher em casa. Passa aviões borrifando feromônio, assim, pela... Aí sim, não tem forma, eu não consigo pensar em outra forma que não seja química. Tem que usar alguma química pra resolver esse problema. Ou então... O dia de proibir a roupa, entendeu? Você proíbe. Hoje ninguém pode vestir roupa. Pra fechar o assunto, a gente tem uma listinha aqui, já que a gente falou das expectativas das mulheres quanto aos homens, né? Que são praticamente surreais, os caras que elas esperam não existem. O site Thai News, ele postou há um tempo atrás, acho que faz mais de um ano. Sim, faz mais de um ano. Uma lista das 16 coisas que um homem não pode ter ou fazer, que é inadmissível, sabe? O homem não pode ter nenhuma dessas características pra ele ser o homem pra essa mulher. Vai lá, primeira. Homens que são mais leve com as outras, não tem opinião, né? Que vai na aba dos outros. Então isso não é considerado masculino. O cara não pode ser assim. Os homens que sempre culpam alguém, eles sempre têm alguém pra culpar, eles sempre vão pôr a culpa em alguém. Não assumem as responsabilidades dos seus atos. Homens que não conseguem ser decisivos na hora H, assim, na hora do momento da verdade, eles não conseguem se posicionar. O cara tem que ser... Pá. É sempre a resposta. Ele tá sempre dividindo. Tá sempre desistindo. Ele nunca se esforça por nada. Ele desiste logo que o problema aparece. Homens que contam, que estão sempre se apoiando nos seus pais pras coisas. Homem tem que ser independente, não pode. Se filho de mamãe. Aí começa os fatores estranhos. Ele fica quieto no trem, mesmo se tiver um cara muito estranho ali encoxando ele vai continuar quieto. Um homem, ele não pode aceitar esse tipo de coisa. Ele tem que reagir. Então, porrada, né? Mesmo se o trem tiver muito cheio e a reação dele for encadear uma reação muito estranha que vai deixar a viagem muito caótica, mas não, ele tem que reagir a si mesmo. A sétima. Mesmo ele sendo tímido perto de outras pessoas, ele é sempre muito duro e muito rígido com ela, sabe? Com ela ele é bruto. E na frente dos outros ele é o timidozinho que não fala pra ninguém. Isso escuto dos meus pais dizem sempre, né? Aqui em casa você grita, você briga, né? Certinho, né? Aqui também, em casa também. É básico. É um momento básico de briga de casal. Os flip-flops. Ele fica falando muito, ah, eu gosto dessa comida, ah, eu não gosto dessa comida, essa comida é muito ruim. É cheio de vontade. Isso, cheio de não me toque. Isso, com relação à comida, não pode ter. Ele divide o custo da comida, né, dos jantares, tipo, não pode. Ele divide exatamente igual, sabe? Não deixa passar nem 10 ienes. Não pode, você tem que pagar a conta inteira, né? Lógico, mesmo que ela ganhe mais. Sim, tem que ser exatamente igual a divisão. Ele demanda muita atenção, né? Ele fica querendo que você... Que a garota garota atrativa. Bom, isso uma mulher daqui também vai achar chato isso, o cara que tá querendo atenção toda hora. E é tudo que o cara quer. Uhum. Todo mundo quer casar com a mãe, né? Obviamente. Ele tá sempre reclamando do trabalho. Ah, as cartas dele cartas são longas. Cartas não, né? Os e-mails. É, os e-mails dele são muito longos, não pode. Não pode, tem que ser Twitter. E as mensagens, né? Tem que ser Twitter, sempre pra ficar É tecla 143 pra ela, que tá bom. 143? Você não escuta Black Music o suficiente, né? 143? O que é isso? I love you. Você quando digita 143 pra alguém, você tá dizendo eu te amo. Por quê? I, uma letra, love, 4, you, 3. Meu Deus. Isso eu ouço muito em inglês, música rap, né? Ele não faz nada além de reclamar? Só reclama o tempo todo? Ele checa a sua aparência na frente do espelho demais. Eu fico se olhando muito no espelho. Fica acertando o cabelo o tempo todo. Ou seja, você tem que ser um Ikemen natural. Você não pode... Você tem que acordar com aquela pomadinha. Tem que acordar e dormir Ikemen. Ele usa muitos cosméticos, né? Muitos produtos de muito hidratante Monange. Novamente, ele tem que acordar e dormir Ikemen. Uhum. E o seu corpo é frágil e fraco, e fracote. Cara, essas mulheres não são japonesas, então, né? Por quê? Elas não gostam que o cara seja fracote e fresco? Cara, é aquela coisa. Elas querem o Ikemen, mas ele não pode ser muito mulherzinho. Ele tem que ser um Ikemen macho. Entendi, tipo miade. Pois é. Aqui tem um ranking dos 10 homens, dos 10 tipos de homens que as mulheres japonesas preferem, né? Aí, em primeiro lugar tem os carnívoros, né? Que é os caras ao contrário dos herbívoros, né? Que é os homens tradicionais. Aí depois vem os homens que fazem esporte. Aí homens de óculos. Aí vem os herbívoros. Aí vem os ikumen, que são os caras que, né, que gostariam de criar os filhos. Aí homens que interessados por ciência. Homens que gostam de doce. Aí homens que gostam de bentô. Eu não acho que são homens gostam de bento, não. São os homens que fazem o bento, sabe? De preparar a marmitinha e dividir a marmitinha. Cozinham. Ah, que bonito. Que cozinham, basicamente. Homens que cozinham. Achei que elas gostavam do boia fria mesmo, né? Do cara que faz a marmitinha pra trabalhar de boia. Aí depois vem outros caras, não definido. Ou seja, uma categoria não definida. Agora, aí por último... Não, para aí. Então, olha só. Tem uma lista que é específica até demais. Aí tem o nono lugar, que são outros caras. Ou seja, todos os outros. E abaixo de todos os outros, ou seja, não encontrou ninguém. Tá quem? Votados. Isso é muito engraçado, né? Porque teoricamente deveria vir otakus primeiro, depois outros. Não, é outros e depois otakus. Ou seja, mesmo se os herbívoros resolverem virar carnívoros, os otakus não tem esperança, né? E legal que, tipo, os outros têm 913 votos, sabe? Os otakus têm 381. Ou seja, eles estão em décimo e ainda estão por uma esmagadora. Assim, o nono tem 3 vezes mais votos do que o otaku. Ou seja, é só mulher. Se você for pro Japão e quiser arrumar uma mulher lá, a única coisa que você não pode falar é que é otaku. Basicamente. A não ser que seja uma dessas 371 malucas que eu peço que entre em contato com a gente. É, você tem que ligar pra quem fez a pesquisa e conseguir o telefone delas. Por favor, né? Já nunca vai poder chegar pra mulher e falar, pô, você viu como é que é, Imoto de ontem? Tá mó legal, né? O traço é muito bom, né? Se bobear, a garota vai ser tipo a Konata, né? Ela vai jogar os aerogays e você não. Ela provavelmente não vai ser tipo a Konata. Ela provavelmente vai ser uma gorda sem nenhuma expectativa de vida. Não tem fofinha que me acordar. Então, é isso, né? Por que? Cara, não. O Levy olhou muito intrigado pra janela aqui na minha casa e ficou. Não, passou. O que, que é aquela coisa? Tinha um vaporzinho ali esquisito. Vapor? Não era um fantasma, cara? Vaporzinho, não entendi muito bem, não. Ali pelo vidro, assim. Cara, aquilo é minha gata, que tá em cima dos sacos ali. Ela tá se mexendo, provavelmente. Então são os próprios sacos que estão batendo no vento e tá se mexendo. Tipo, foi tipo um vaporzinho, assim. Não entendi muito bem. Deixa pra lá, deixa quieto. Tá vendo fantasma. Deixa quieto. Aliás, eu não vi o último Exorcista que eu tenho visto. Hã? Você viu o último Exorcista? Que susto, achei o último Exorcista. Assim, o último filme da série Exorcista, falei, qual? Último Exorcista. Último Exorcismo, não. É aquele filme que tem um final esquisito. Isso. Não vi. Eu queria ter visto. Você viu? Não vi. Eu fui ver aquele Atividade Paranormal 2. Não! Eu queria ter visto o Último Exorcismo porque eu vi o MDM falando. O MDM não, o MRG, o último agora, foi sobre ele. Eles falaram relativamente bem, eles só falaram que o final é ruim. Mas com todo o resto do filme é muito bom. Agora, Atividade Paranormal 2 eu não vejo nem tão cacete. Eles falaram uma coisa que me chamou a atenção, que é o seguinte: a história parece que é um exorcista e tá desacreditado nisso. Tipo, ele não acredita mais que são de fato demônios. Ele continua fazendo, mas ele acha que são esquizofrênicos e ele faz todo o show ali pra ajudar essas pessoas, sabe? E aí ele resolve fazer o último exorcismo dele e resolve documentar esse último exorcismo. E aí começa a ficar a dúvida se aquilo dali é de verdade ou não, entendeu? Aí o capeta vem, mano. Se é o capeta ou se não é o capeta, se a pessoa é só maluca. Você, não, provavelmente no final das contas vai ser mesmo o capeta. Ah, óbvio. Não, você já viu que dificilmente, nesses filmes que aborda sobrenatural, com real, com fé, fé e razão, essas coisas, sempre a parte sobrenatural, a parte da fé é que ganha, né? Dificilmente você vê um filme. O filme é sempre sobre, sei lá, o padre ou o exorcista desacreditado, no final vai descobrir que ele existe mesmo. Ou a garotinha que ninguém acredita no papai, fala que o papai existe mesmo. Nunca tem o contrário. Não, mas dizem que o final é ruim, mas acho que não é óbvio, não, sabe? Acho que ainda é um final de plot twist, ficando ruim, então não sei do que se dá. Eu gostaria de ver um filme. Você vai fazer um filme pra uma torcida. Você vai fazer um filme pra uma torcida, você não vai fazer pra torcida que é maior? Óbvio. Você não vai fazer pra quem não acredita. Você tá fazendo um filme pra quem acredita. Tem exercício cinematográfico, narrativo, interessante. Eu não tô puxando o braço pra nenhum dos dois lados. Eu gostaria de ver um filme, seria diferente, seria engraçado, interessante. Se fosse o contrário, se fosse um filme que, pra variar. Talvez seja esse o final do último exercício que ninguém gostou. Que no final é realmente tudo invenção. É. Seria interessante. Eu gostaria, se fosse assim. Eu tenho que assistir o filme e descobrir, porque eu quero ler por aí spoiler. É, porque seria diferente, enfim. Tem. A minazinha no final. Ah, é brincadeira. Ah, pegadinha no ar. Ela nem esquizofrênica, ela, né? Ela tá zoando. Ia ser bem legal. Beleza, então, até semana que vem, pessoas. Até. Jackass no meu. Tem chegando aí, 11 de dezembro. Mandem suas mensagens. Uhul. Eu tenho que mandar mensagem também? Sim, tecnicamente você vai participar dele, né? Tá bom, enfim. Tchau. Já devo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau. JJ's Sidereal World. If you'd like to get some more, just get on the dance floor and scream like this. Ecstasy. Just get on the dance floor and scream like this.